Então, Mike X-Ray Bravo, prossiga. Então, 3601, está autorizado para São Paulo, Congonhas. Nível de voo 360 pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após conforme o plano. Decola da 10 com curva direita, subida da El Leda Bridge. O transponder é 5133, o controle em 120.8. Coteje. Autorizado 360 para São Paulo, Congonhas, Upper Zulu 16 até BHZ. Decola da 10, curva direita, 5133, o transponder, 120.8. O controle, a saída da El Leda Bridge, conforme brifado antes, o SAP 3601. Ok, 3601, correto. Então, chame, tá livre o acionamento, chame para o Bush. Chame para o táxi, perdão. Está livre, vai chamar para o táxi, o 3601, só vai estar no 09. Mike X-Ray Bravo, confirme quanto tempo do Mararau check? 5 minutos, é isso? Gente. Ser bravo à torre. Ok, o centro está ciente. Reporte então ao término do check. Taxi está 3601, 182 a bordo, 4 horas e 20, altera com fim. Está livre o táxi, via pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, troca para a torre 11895. Pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera 1895, USA 3601. ponto espera pronto, tá 3601. Sou 3601, estou autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 190 graus com 8 nós. Autorizado a alinhar e decolada 10, tá 3601. Decolou 00, chame o controle em 120.8, bom voo e bom dia. 208, bom dia, bom trabalho, tá 3601. Controle Salvador, bom dia, UTA 3601. UTA 3601, no contato radar de decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, UTA 3601, está voando da EL para evitar formações, senhorita. Alívio, está 2AC para a direto letra para a Gera Bridge. Pós voa Bridge, UTA 3601, obrigado. Tá 3601, tá autorizado inicialmente a voar direto Leda, após Leda Bridge. Após Leda, voa Bridge, tá 3601. Mike X-ray Bravo, na escuta. Ok, estou sim. Estou ciente, eu estou transmitindo em 121.5, recebi o cheque de Elde. Boa. ...3601, chame centro, recife frequência 125.1, alternando 128.8. 125.1.288, centro 3601, bom dia. Bom dia.